vivendo num mundo de dores profundas que me ferem o coração. Tendo filhos perdidos, morrendo em vícios, muitos pais sofrendo dor. Famílias destruídas, casais desiludidos, não acreditam no amor. Jesus está voltando. Eu me despeço dessa dor e para o céu aonde eu vou, lá não haverá mais dor. Eu me despeço dessa dor e para o céu aonde eu vou, lá não haverá mais dor. Oh, famílias destruídas, casais desiludidos, não acreditam no amor. De transplantes no leito de dor, Jesus está voltando. Eu me despeço dessa dor e para